estranho. A gente tem medo de pensar que não volta pra casa nunca mais. Um dia desses eu sofri mais uma vez. Essa terra de neves e parques, comprei uma passagem no primeiro avião, voltei. Esqueci tudo que me trouxe pra essa terra de neves e parques. Comprei uma passagem no primeiro avião, voltei. Essa terra de neves e parques, dei uma passagem no primeiro avião, voltei. Tem medo de pensar que não volta pra casa nunca mais. Um dia desses eu sofri mais uma vez. Essa terra de neves e parques, comprei uma passagem no primeiro avião, voltei. Esqueci tudo que me trouxe pra essa terra de neves e parques. Comprei uma passagem no primeiro avião, voltei. Passagem no primeiro avião, voltei.